I saw her sitting in the rain, raindrops falling on her. She didn't seem to care. She sat there and smiled at me. Then I knew she could make me happy. She could make me happy. Flowers in her hair. Mais um podcast do Metafosfato. Esse é o podcast 21, 20, sei lá. É o seguinte, vamos falar aqui sobre um podcast que é um pé no saco. Eu já tô prevendo que eu não vou gostar. Jânio, já que a ideia foi sua, tô lavando as minhas mãos. Do que a gente vai falar, Jânio? Que eu não concordo com esse tema. Se sair ruim, não é culpa minha. Sair ruim, mas a gente A gente já tinha comentado de falar sobre romantismo, né? Como é a forma como as pessoas se comportam com o romantismo, né? Aquela coisa desvairada, aquela coisa insana, né? Só um pequeno detalhe. A gente vai discutir aqui fatos históricos do romantismo, até porque o Daniel, lá do Euterpe Despedaçada, nosso parceiro aí do lado, ele entende de música e vai ver que a gente tá falando um monte de merda. Então, ele é historiador também. Então é melhor a gente se apegar só às coisas românticas. Que se o cara faz faculdade de história, não quer dar aula com o aluno, diz que vai ficar estressado. Esses caras hoje estão todos de bundão mesmo. Cara, não dá pra entender então, esse cara. O nosso parceiro é o Terra Despedaçada. Clica aqui no link, blog de música, temas, cultura. O cara quer falar sobre música, mas não quer dar aula na escola? Que parada é essa, Daniel? Se explica aí, cara. Não tô entendendo. Então é isso aí. Volta aqui pro Jânio. Vamos lá falar sobre aspectos simples. Fala aí, Jânio. Pois é, a gente vem já falando isso há um tempo, né? De tratar desse assunto, sei lá de que forma, né? Mas de uma forma assim muito, muito nossa de ver as coisas, né? Essa questão do cara se tornar um pateta diante do romantismo. Do amor. Né? É diante da flecha do cupido, aquela coisa, né? Ai, meu Deus. É. Mas a gente realmente, por mais que o indivíduo seja racional, não há ninguém que consiga suportar, né, a ventania do romantismo. Meu Deus. É um furacão. As músicas românticas, elas prevalecem durante décadas e décadas, enfim, a fio, né? Você vê que os grandes ícones da música romântica, eles jamais são esquecidos. Um exemplo, por exemplo, é Charles Aznavour na França, nunca é esquecido. Beatles na Inglaterra, Elvis, Roberto Carlos no Brasil, que toca assim. Não, sim, mas que toca. Não, de qualquer forma, que toca Roberto Carlos. É, já foi dito que durante os últimos 50 anos não teve um dia sequer que não tenha tocado Roberto Carlos no rádio. Não teve um dia sequer. Teve até um dia que tocou seis mil vezes a mesma música. Nossa. É quando Roberto Carlos gravou O Caminhoneiro. É, a música do Tim Maia, até que eu botei ela no meu celular e tô repetindo ela já o dia inteiro, escutando ela direto. Eita, quando tem apaixonado. Tempo. Não, eu gosto muito dessa música que é o Não Quero Dinheiro, né? Aí ele, no refrão, eu acho lindo quando ele vai dizendo, né? É, a semana inteira eu fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar. Então, isso aí é o auge mesmo do cara que tá anestesiado, cego, louco, estúpido, não tá raciocinando direito e acha que o amor realmente vai resolver as merdas dos problemas dele que ele vai enfrentar o tempo inteiro. Então, esse é o cara que tá realmente na merda. Depois disso daí é só o suicídio, bicho. Não acho, não. Eu, cara, vocês não acham que isso é uma coisa danosa pro ser humano, não, cara? Ficar se apegando à tristeza e à velocidade. Eu vou citar até uma frase marcante do livro, que depois virou filme, Alta Fidelidade, quando o cara diz assim, ó, eu não sei se eu escuto música pop porque eu tô deprimido, ou é a música pop que me deixa deprimido? Exatamente. O que também me leva também a lembrar de um outro argumento do filme 500 Dias com Ela. Que na hora lá da mesa de reunião, o cara simplesmente despiroca e fala assim, quer saber o culpado das nossas crenças no amor, na paixão, nessas baboseiras? São as músicas pop. São elas que fazem a gente acreditar e fantasiar. Engraçado. Todo uma coisa, eu sou radical nesse ponto, cara. Todo cara solitário, ele é antirromântico. Ou quando você pode direcionar esse romantismo para alguma coisa. Mas agora que a gente é mal amado. É impressionante. Agora é impressionante. Vamos lá. Peraí. Não existe ninguém que não seja romântico. Ou em menor grau, ou em maior grau. Não, agora vamos lá. De que a gente está falando? Quando a gente tem uma namorada, ou uma esposa, qualquer coisa, um parceiro, uma parceira, que a gente é romântico, é carinhoso, ou a gente tá falando daquela paixão babaca? Desculpa, eu não sou machista, mas a gente tá falando da pessoa ser romântico com a namorada, ser parceiro, ser carinhoso, ser atencioso, ser fiel, Ou a gente tá falando daquela coisa de vairada, de se apaixonar e, meu Deus, não. O mundo vai acabar não, se eu não tiver com ela. Muito embora o romantismo ele seja fruto do inconsciente, seja fruto do instinto também, né? O instinto de afetividade. O romantismo, ele tem sua medida também. Não confundir o romantismo bonito, ou até às vezes o platônico também, não deixa de ser, né? Mas o romantismo, quando ele caminha para um certo ar de suicídio, não é romantismo, isso é desvario. Isso é um distúrbio. O romântico é o cara que gosta de compartilhar, de estar ao lado. Não, beleza. É o cara que vive, ele vive em função de um sentimento. Não necessariamente negativo. Não, eu concordo com isso aí. Aí é doença. Não, beleza, eu concordo. Mas eu achei que a gente... Tanto é que eu disse que eu não concordo com o tema, é que eu achei que a gente ia falar daquele desvario. Não. Não, e eu pensei assim, pô, os caras vão começar a falar bem dessa baboseira de... Meu Deus, eu vou morrer se eu não estiver no horário dela. A gente tá falando do amor, do romantismo de dois parceiros ou daquelas coisas que antecedem? Tinha uma fotonovela na década de 70, né? 60, não sei. Que até a Kid Abelha gravou uma música com o nome dela, Grande Hotel. Era uma revista de fotonovela que detonava a edição. Hoje, se você chegar numa loja de disco, com exceção de algumas faixas de gosto, enfim, bem diversificado, mas que as músicas românticas são, inevitavelmente, inegavelmente, as que mais se vendem no mundo. Mesmo que seja o rock romântico com estilo agitado, as músicas românticas são as que mais vendem. Não, vamos lá, agora não, deixa eu falar. Isso é fato. Não, isso é deixa fato. Eu falar agora de uma outra coisa rapidamente, até porque eu não tenho conhecimento de causa para isso. Quem pode falar melhor é o Daniel. Tem uma música. Daniel da Antuérpe Chapada. Do Antuérpe Despedaçada. Tem uma música do Jimi Hendrix, que se eu não me engano é a Purple Rain. Eu tenho que confirmar isso. Ela começa com... Desculpa se eu estiver falando besteira. Ela começa com tritono, que há uns 200 ou 300 anos atrás, a igreja proibiu. Por quê? Porque uma certa sequência de notas musicais provocava um certo sentimento de amargura ou algo do tipo, assim, uma tristeza ou melancolia. E os católicos disseram, não... Essa sequência de notas musicais provavelmente está sendo influenciada pelo diabo, porque ela causa um mal-estar. Aí eu te pergunto, sabendo que existem notas que causam mal-estar e sabendo que hoje em dia as músicas românticas propositalmente têm essa sequência de notas ou algumas parecidas com essa, como por exemplo aquela música de mais sucesso da Adele, tá lotada disso. E sabendo também que o ser humano ele tem uma certa propensão a se sentir bem em se sentir mal, entendeu o que eu falei? Aquela coisa melancólica, é por isso que existem os emos. Você, seu cérebro... São tudo viado. É, seus hormônios acabam levando você a crer que aquele sentimento, por mais que seja ruim, você acaba ficando viciado naqueles hormônios que criam aquele sentimento. Só um segundo, Harris. Lembrando que nós não somos homofóbicos, nós apoiamos... O Alexandre, continua. É engraçado, tá havendo uma confusão aqui. Tá havendo uma... O romantismo é uma coisa saudável. Agora, isso que você está falando aí está mais chegado à patologia, é uma doença, um desvario. O romantismo ele é bem dosado. Você está bem. Não, mas não. A partir do não, momento... vamos confundir com depressão. Com... Não, acho que não é. Mas a partir disso. Do momento não, que. Eu sempre fui romântico, nunca fui deprimido. Mas a coisa romântica não é uma coisa sem lógica, é uma coisa sem lógica, não parte para um lado patológico. O romantismo é uma coisa intuitiva, assim, não tem nada de lógica. A patologia, ela tem uma certa lógica, não tem, não? Não, não. A patologia é um desvario. Você perde o controle de você mesmo. Você pode diagnosticar. Quando você está apaixonado, você não perde o controle de si mesmo. Não, eu digo assim, aquela pessoa que se mata pela outra, que perde a sua própria essência. Você consegue, por exemplo, deixar de amar a pessoa quando você quer? Você fala, não, hoje eu não quero mais amar essa pessoa. Não, sim, não quer dizer que você tenha. Você não tem que deixar aquela pessoa no seu cérebro. Não, né, mas cara? É que tá. Eu não tô falando de deprimência. Querendo ou não, as músicas, elas usam esse tipo de... Música dos Beatles, as músicas tristes dele, é aquela... Because, porque o céu é azul, me é dá claro vontade que... de chorar. Você se sente bem em ouvir aquela deprimência. É claro que as notas, é claro que as notas musicais... Os instrumentos musicais, eles já têm um tipo de produção sonora que é que o próprio, a própria pessoa que toca um violão tem o que arranha um violão, a própria nota musical ela tem isso. Então é claro, mas isso não quer dizer que remete a você um estado de espírito deprimente. Mas não. Por que eu tô falando tanto de música? Porque a maioria das músicas que são românticas tem a ver com isso, tem a ver com falar coisas tristes, tem a ver com levar você a um lado negativo. Existe aquela música que diz, olha, eu quero segurar a sua mão, olha que legal e tal, mas as músicas que realmente fazem mais sucesso são as que levam à tristeza. Mas também tem a necessidade da carência, a necessidade isso. Que você vai até se sentir amarrado. Isso. Mas isso não tira o mérito da questão do romantismo, que todo mundo vive, gosta, em alguma fase vai viver ou até quer viver. Quanta gente, de repente, mesmo com esse visgo, tem necessidade, como esse aqui, de amar alguém, se sentir amado? Pode ser que esse ele aqui, sinta. Esse aqui quem? Esse aqui é o ponto do Davi. Pra mim? Ele foi lá mendigar o olhar de uma menina que não olhou pra ele, né? É um romantismo? Tá entendendo? Vamos também lá na Berlinda também. Não, é um romantismo. Não, isso é um sinal de romantismo. É? Quando você olha pra alguém que você sonha, que você idealiza, é o romantismo. Romantismo não tem nada de lógica. Olha só, eu vou buscar esses argumentos, se defenda. É, o Jânio tá tomando aquele chá do Santo Daime. Tem horas que ele começa a falar um som de coisa que você não entende porra nenhuma. Então é isso. Como diria o Jovem Nerd, água da Jamaica. É Santo Daime na cachola, bicho. Que falam mal do romantismo é porque não vive o romantismo, mas em algum momento vai viver e vai ver que Se decepcionar, pronto. Vamos mudar de assunto. Isso é besteira se decepcionar. Eu tava revendo um filme, eu até comprei na loja americana, um dos melhores filmes que eu já vi na vida, aliás o Harrison não gosta, que é o Blade Runner. A sequência final do filme eu acho linda e tão poética, que é quando o cara fala que tudo que ele viu no universo vai se perder como lágrimas na chuva. Aí parando pra pensar, a vida ela apresenta tantas coisas incríveis e maravilhosas. O romantismo é realmente indispensável? Ele é indispensável. É indispensável? Um casamento que tem que... Não, mas você precisa se casar, olha só, ser feliz. Não, por exemplo, um casamento que muitas vezes que tem dinheiro, conforto, se não tiver o romantismo, de repente ele tá fadado até acabar. Ele, para funcionar o casamento ou uma relação entre duas pessoas, sexo oposto, claro, enfim, até dois gays, enfim, a questão aqui não é essa. É, tá falando de afetividade, não importa de onde venha. Alexandre, estamos do ela, seu lado. Ela tem... ele tem que ter esses componentes. O romantismo, ele tem que existir. Então, muitas vezes... Não, mas peraí, não tô falando casamento. Não, uma relação... A pessoa pode viver sem casar. Sim, uma pessoa pode viver sem casar, mas uma pessoa que não é romântica, ela é extremamente azeda. Tanto quanto alguém que não dorme. Peraí, então você já tá sendo meio que preconceituoso. Não. O Harrison não é romântico, você é azedo, Harrison. Há uma tendência da pessoa ser bastante áspera. Aqui não vive uma vida a dois com esse lado doce e terno da relação. Peraí, rapidinho, deixa eu só esclarecer um ponto de vista aqui. Não sei se vocês não entenderam, eu não sou contra o romantismo. Eu sou a favor totalmente do romantismo. Quando você tem a quem dá. O que eu não achou ainda o veneno correto. O que eu não concordo é aquela patetice, apaixonite aguda. Não, você tá falando de descontrole emocional. O que é Mas diferente. Quase todas as paixões, o romantismo antes de ser uma coisa concreta, antes duas pessoas realmente serem parceiras, é aquela coisa descontrolada. Ó, querendo ou não, você se apaixonou antes de começar a namorar. Isso aí é lógico. Não, tem pessoas que é extremamente romântica uma com a outra e cada um tem sua individualidade. Eu esqueci até qual foi a pergunta que deve ser. Existem pessoas tão românticas. Existem pessoas que são românticas uma com as outras e continuam mantendo sua individualidade. Tem uma que faz como aquela música: eu sou você, eu sem você não sou nada, eu sem você, meu universo não existe. Isso aí é uma patologia, uma doença. Eu li uma pesquisa uma vez que falou que aquela paixão romântica, ela só dura primeiros 7 anos do casamento, depois o que sobra é o companheirismo, né? É dizer que, bom, não sei se é verdade, eu nunca casei e meus relacionamentos nunca duraram mais de 2 anos. Não sei se isso é verdade. Mas eu li numa pesquisa uma vez que os caras falaram, não dura mais de 7 anos, irmão. Depois o que sobra, bicho, é amizade. Eu acho ali. Até mais importante que isso é amizade. Mas isso não desmerece. Não desmerece. E o romantismo? Mas tudo bem que... Não, tudo bem que o romantismo pode ter seu pico, seu ápice, seu apogeu. E depois ele chegar numa certa estabilidade, tudo bem, qual é o problema? Estamos falando aqui do romantismo enquanto ele existe. Enquanto ele é fogoso. É claro que de repente ele pode se assentar porque ninguém tem mais o que provar um pro outro. Pode ser isso também. Não haja mais aquela dependência. Então, peraí, romantismo precisa provar alguma coisa pra alguém? Não, de repente tem romantismo que fica assentado nisso, assentado em expectativa. Tá? Normalmente o romantismo ele é muito assentado em expectativa. O que um conta espera do outro. Às vezes está mais ligado à idealização do outro. O ser humano não pode ser autossuficiente nesse sentido. Pode, ninguém é autossuficiente. Cara, o homem não é uma ilha, já sei. Infelizmente, vou ter que concordar com o Jânio. Eu não acho. Eu vou ter que, infelizmente, concordar com o Jânio. Eu realmente acho que, mais cedo ou mais tarde, cara, não tem isso de ser autossuficiente. Mas todo mundo precisa de alguém, cara. Até o Sherlock Holmes precisava do Watson, né? É, cara, é, cara. Não existe. Isso é pregação de solitário. Todo solitário tem esse discurso. Sabe, de quem tudo bem, que eu sou mais eu sou autossuficiente, eu por mim me basto. Todo cara solitário, todo cara solitário, não estou dizendo que ele seja ruim para ser solitário. Ele é momentaneamente solitário. Todo cara solitário, ele tem uma tendência esse cara momentaneamente solitário me faz lembrar da música do Luan Santana, que ele diz que mesmo que a garota não caia na cantada dele e que fica com o tal de Fernando que ela conheceu na fila de um banco, eles vinham se casar depois de alguns meses. Isso é um romantismo adulterado. Isso é um romantismo adulterado. E falso, criado música pop. O romantismo, ele é... O caso mais emblemático da linguagem romântica é o Roberto Carlos. Mas os programas de flashback, né, nunca deixam de existir, porque... São programas que trazem de volta músicas românticas de quem viveu, de quem... Tem até gente que nunca viveu a época romântica e acha bonito aquilo. Tantas garotas aí que ouvem programas de flashback ou de músicas antigas da era romântica, década de 60, de 70, não é isso? Hein? E esses programas nunca saem de moda, porque o romantismo sempre prevalece. Isso é besteira. Legal até lembrar de um filme aí que eu tenho um amigo que ele passou por uma situação muito parecida por essa, né? Vocês não conhecem, não. É o filme 500 Dias com Ela. Aliás, o Harrison tem esse filme. O Harrison tem esse filme. Só que eu tenho um amigo que já passou... Diz esse meu amigo, não vou falar o nome dele. Ele disse que a história pessoal dele, de um romance que ele teve, é basicamente ilustrada nesse filme. O Harrison não gosta muito do filme, não, né, Harrison? Não, é um filme bom. Não, já vi umas 15 vezes. Já vi um milhão de vezes. É bom. Coitado desse cara, hein? É, porque não é romântico, se fosse. O que você acha? Eu sou romântico, cara. Que é a contradição, né? Caramba, vocês entenderam. Eu sou romântico, cacete. Eu sou romântico quando eu tô com a garota já, e não aquela patetice de, vou me rasgar. Mas matou a curiosidade. No ponto de vista de vocês, falando sobre o filme 500 Dias com Ela, falando sobre o dia 500... Você acha que o protagonista errou ali em que momento no romantismo? Não, a questão ali não é que ele errou, cara. A questão ali é que ele era imaturo. Eu só acho que ele era imaturo. Aquilo ali é tão coisa fácil de acontecer com qualquer um. Eu acho que, inclusive, o cara que escreveu aquela história aqui, fez aquele filme ali... Também já deve ter passado por aquilo aí, que aquilo é uma coisa... É porque é bem simples, é bem legal. É porque ele é romântico, cara. Ele é romântico. Romântico mesmo o cara se ferrando no final. Isso, e o romantismo é isso. O último é descaminho, é desmazelo, que é descabelado. Isso, que é a coisa mais verdadeira do que um cara apaixonado que se ferra no final. Que triste, cara. Mas é assim. Não tô dizendo que o cara apaixonado sempre se ferra. A cena que ele vai lá levar um presente pra mulher e tá o que ele queria, o que é... Perfeito. Aquilo ali escreveu tudo. Aquela cena ali é emblemática. Inclusive, o link vai estar aí debaixo pra você comprar o filme 500 Dias com Ela com o Robin do Batman. Tem coisa que é justificável. Por exemplo, no 500 Dias com Ela, você percebe que o cara era imaturo. Que algumas... A menina deu... A Summer deu algumas dicas que ele... Vagabunda. Ela é uma vagabunda. Não, ela não é vagabunda. Não, é vagabunda. Tá bom, ela é vagabunda. Vagabunda. Ela deu algumas dicas que ele mesmo não percebeu. Imaturidade. Mas, por exemplo... Não, cara, esse negócio de relacionamento tem que ser sincero. É. Se não é sincero, é vagabundo ou vagabunda. Tá, beleza. Agora, tá brincando com o sentimento dos outros. Mas a imaturidade não tem nada a ver com caráter, né? Tem a ver com falta de experiência. Não, aí é que tá. Não, imaturidade é da parte dele e safadeza da parte dela, que ela não deixou a coisa explícita. Ela foi levando um cara no banho-maria. É, porque ela queria a amizade dele. É, mas não falou com todas as letras. O que eu tá dizendo é o seguinte, é justificável da parte dele, a imaturidade, beleza. Outro filme que eu gosto muito é o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que tem todos aqueles desencontros. Mas agora tem coisa que não é justificável. O filme Titanic é justificável? Aquilo é a coisa mais escrota não, do universo. Aquele romantismo ali do Titanic é justificável? E um dia tu se apaixonar desesperadamente, se matar, ficar lá morrer congelado. Não, assim, a meu ver, é justificável. Jânio! Porque se você olhar... Depois você. Romântico. Não é romântico, é. Tu lembra do conto... Claro que não lembra. Do contexto do que se vivia no momento dentro do navio. Uma sociedade altamente burguesa, certo? Onde a futilidade reinava, a pressão era exercida entre eles, entre o grupo, mesmo no olhar, mesmo que nenhum não cobrasse de forma clara para o outro uma postura de burguesão, mas que havia um clima de burguesia. E a menina, dentro da sua idade, dentro do seu momento de sonhar, despertando para os sonhos românticos, ou com autoridade, encontrou um cara que falava a linguagem dela, que era terno, e que fugia um pouco aquele estereótipo do burguesão, ou seja, da vida de superficial. Ou seja, foi uma apaixonite aguda. E um dia, uma menina que não tinha experiência nenhuma se apaixonou, e o outro cara que já tinha até experiência, olha só que coisa, deu a vida por ela. Uma coisa é você botar a mão na Rose e o Jack botar a mão na Rose e a Rose botar a mão no Jack. Outra coisa é você já com 2 dias de viagem de navio, você dizer eu te amo, meu coração é seu e eu vou morrer congelado por você. Uma coisa é você botar aquilo na mão e aquilo na mão. Aí é preciso entender também, o espírito feminino é bem diferente do nosso. Mas quem deu a vida por ela foi ele. A gente tem que fazer, quando a gente pensa em mulher, a gente tem que esquecer tudo que a gente sabe sobre o olhar. O nosso olhar de homem é uma coisa, o da mulher é bem diferente. Pois é, como sempre, são muito bem elaborados. A primeira coisa que a gente tem que fazer é falar sobre Titanic, que o filme é uma merda. Não, o Jack Dawson só morreu por causa da mulher. Se a vagabunda não tivesse voltado pro bar, o cara tinha sobrevivido. E aquele é um filme de merda. Um filme de merda. 3 horas jogado no lixo, entendeu? Da sua vida, eu não recomendo ninguém a perder a sua vida miserável. E era do Cameron Diaz. O que quer dizer que era totalmente plausível? Cameron Diaz e olha a palavra, eu quis dizer que era totalmente plausível. Plausível, era totalmente viável acontecer aquilo. Não cara, outro filme, não. É mais viável você ser alguma novela da Globo, mas ser um romance mais bacana do que aquele ali, do que. É muito forçado. E aquela música da Celine Dion, Deus me livre. Tem que estar muito desesperado pra ser apaixonado. Aquela música do Felipe Magalhães. Tem que estar muito desesperado pra tu começar a amar em 2 dias de viagem, meu irmão. Tem que estar muito carente. Eu até acho que seria justificável da parte dela, é justificável o cara, da parte dele, o cara vivido, que já pintou todas as prostitutas de Paris, amar daquele jeito em 2 dias, meu irmão. Ó, pra mim seria mais uma conquista, né? Tá tudo legal a gente falar de romantismo, né? Já que você fala, fala do Roberto Carlos, outra coisa. Ana Carolina. Pra mim, Ana Carolina, ela é olho por ruas de onde você não vem. Quer dizer, é interessante essa questão. Quer dizer, o desespero, o afã de ver alguém que se espera... É a linguagem do romantismo, tá entendendo? Não. É essa coisa. Se for Dalton, aquela música, Espelho d'Água, seus olhos são espelhos d'água, brilhando você pra qualquer um. Se for, então, é interessante. Se for levar por esse lado aí, eu prefiro aquela da Caça Aérea, quer dizer assim, não tô irritado aqui porque eu não quero que você entre pela porta, mesmo sabendo que você não vai entrar, mesmo sabendo que eu quero que você... Mesmo que não tenha lógica nenhuma nisso, eu prefiro isso, de dizer que é tudo um paradoxo, eu não quero que você entre, mas eu gosto de ficar muito feliz que você entrasse, é uma coisa bem legal. Não é porque eu sei que ela não virá que eu não vejo a porta já se abrindo. E que eu não queira tê-la mesmo que não tenha a mínima lógica nesse raciocínio. Você vê a necessidade do cara se sentir apegado a alguém? É isso! Nem você chegou agora no ponto crítico! Você chegou no ponto crítico! Sim. A necessidade de uma pessoa isso. De se apegar a outra. Não, sim, mas isso é do ser humano, pelo amor de então, Deus. Então isso mostra que o ser humano é um ser limitado. Se ele precisa de outra pessoa pra dar felicidade a ele, então o ser humano é uma merda. Mas sim, alguém que complete o outro não quer dizer que ele tem que ser um doente mental, né? Pelo amor de Deus. Se enforcar por outro. Mas peraí, você não acha que é triste você colocar sua felicidade na mão de outras pessoas? Olha, sendo triste, você condicionar sua felicidade. Sendo triste ou não sendo triste, você vai passar por isso. Peraí, Davi, você já foi magoado, cara. Eu? Já. Que uma mulher deu uma facada no seu coração. Eu disse pra você 1000 vezes, eu estou com calo no queixo. Olha o calo, ó. Você tem essa visão do romantismo porque você tá sozinho. Você também é outro solteirão. Então quando quando você deixar de estar sozinho, toda a patologia, todo o veneno do romantismo, você vai sentir que é um prazer. É uma espécie de suicídio. Você acaba de dizer que é um suicídio prazeroso. Não, eu não quis dizer um não, é por isso mental. É por isso que eu digo que o Santo Daime é uma merda, entendeu? O cara tá dizendo basicamente aqui que o romantismo é como se fosse uma droga. Quando você é careta, você diz que a droga é ruim. Aí quando você começa a usar a droga, você diz, cara, é do cacete, irmão. Aí daqui a pouco o efeito passa e você fica engraçado, na merda. Engraçado. Fica no chão chorando. É engraçado, pedindo, romantismo, pelo amor romantismo, de Deus, você já chorou muito. O romantismo é uma droga, não é uma droga? Romantismo é uma droga. Tá. Quando você tá ouvindo uma música que você gosta, o que seu cérebro faz? Você esquece até que tem alguém te chamando, alguém toca até em você e você não percebe. Ui. Porque você tá drogado pela música. Exato. O que você faz quando você tá vendo um filme? Ele fica drogado pelo filme. Ele, o cérebro dele deixa de, não tem mais vida externa, só tem aquilo. Tem. É uma droga. É uma droga. Então nós vivemos sempre drogados. Esses pontos de fuga que o cérebro procura e o ser humano procura, ele é necessário. Como é que nossa vida seria seca? Seria uma vida não vivida se a gente não tivesse esses escapes do sonho, da esperança, do romantismo, de dividir, de compartilhar. Olha só, você que faz uma coisa, você quer falar pra alguém. Você vê ter uma namorada, você faz uma coisa, você liga pra ela na hora. E nem te contei. Não, cara, mas pô, peraí. Você fala porque você tá sozinho. Você tá sozinho, você tá sozinho. No fundo, há uma necessidade eu não posso sim, falar de corda, eu não posso falar, olha só, eu não posso falar de corda em casa de enforcado, posso? Não, é eu você, concordo com o Jânio. Mesmo não, você... não, não, você aí, você tá sendo manipulador. E o que você tá fazendo, isso é ridículo. É não. Manipulador, você tá manipulando. Você acha que eu tô manipulando? Não, você tá, você é aquele velho história do vestido invisível. Vestido invisível. Tá vendo? Ele fala assim, ele acha... olha, só quem enxerga esse vestido invisível é inteligente. Quem não, não enxerga não, é estúpido. Não, é o que você não, tá dizendo. Não, não, quem não enxerga o vestido invisível é estúpido. O que eu tô dizendo... Aí você tá manipulando, porque se eu disser que eu não enxergo, eu sou estúpido. Não, não, não. É lógico. Não falei que você é estúpido. Não, que você está você só... Você está me manipulando. Eu não entendi o ponto de vista da... Não. Você está me manipulando. Você está dizendo que eu sou amargo porque amargo eu não estou do teu não. lado. Antirromântico, de repente. Eu estou dizendo que você... Não, você... Eu estou dizendo que simplesmente estou dizendo que você vê dessa forma. Não estou dizendo que estou te criticando, deixa... não, porque você não... Não, deixa você está criticando. Peraí, cala a boca, mano. Deixa eu fazer não uma pergunta. Não está com alguém. Deixa eu fazer uma pergunta direta para o Davi. Davi, você sabe que você vai passar por isso, né? Não, não vou passar por isso. Eu vai, vou ser Davi. Sempre só. Por que você vai, foge do que você não precisa? Vai, Davi. Não, vai, só se só... foge do que se quer. Não, que Davi. Se quer. Vai, Davi. Eu vou ser sempre só. Tem um problema por mais que eu, Davi, por mais que eu não concorde... Cara, a que momento a gente parou de falar de romantismo? É pra falar sobre a minha vida amorosa. Tem um provérbio chinês que fala assim... O que você pensa não, não ter o que você mais possui. Só que você tenta fugir dele. É uma forma de não aceitar o romantismo que você tem. Eu concordo. Pelo menos eu admito que eu sou romântico quando... Eu já o estou. O que eu quis dizer é que essa visão eu do não sou romântico. O que eu quis dizer é que essa visão que você tem do romantismo não diz que você é mais burro nem meio. O que diz é que esse romantismo que você acha que não tem é porque você está só. Quando você começar a estar com alguém, a sua visão sobre o romantismo muda. Eu acho que o Davi não, foi ferido, cara. O Davi foi ferido. Animal ferido. Romantismo não tem lógica. Pô, se não tem lógica, então por que essa merda é boa? Hã? Se não tem lógica... Porque nós precisamos de devanear e de sonhos. O ser humano sem sonho não vive. Olha só... Vive. Olha só, fala uma coisa pra você. Não, você amor sonha, platônico, você por exemplo, sonha é sonho, abraçar, é fantasia. Você sonha abraçado, você sonha beijado, você sonha ser amado, ser querido. Você sonha partilhar, você sonha... Carência, você sonha ser amado. Você sonha compartilhar situações com as pessoas. Poxa, você quer dizer que eu sonhar, então Xbox 360, eu já tô... preenchendo essa necessidade de romantismo. É a catarse. Eu tenho lá meu, eu sonho em ter o meu videogame lá com a tela de 50 polegadas, eu já tô preenchendo meu lado romântico, eu não preciso de mais nada. Qualquer outro relacionamento que eu tenha, vão só para suprir minhas necessidades você físicas. Você precisa cristalizar isso. Sim, mas que, na verdade, o romantismo é um daqueles pontos que o ser humano precisa para sair dessa vida concreta, a vida concreta e difícil de se viver. Até instintivamente falando, eu quero ter ele, animalisticamente falando, você precisa. Você já viu o que é que... Então deixa eu ver o seguinte. Então você quer me dizer que quando você tá, se sente limitado, triste e necessita de outra pessoa para suprir uma necessidade de você ser, isso é uma coisa boa? O que eu quero dizer é que você tem individualidade e tem que ter individualidade com a necessidade concreta. Mas que você tem também necessidade de partilhar suas coisas com alguém. Suas emoções com alguém. Isso aí você pode não achar agora, mas com certeza vai ligar pra mim. Mas veja bem, se eu partilhar as minhas emoções com videogame, eu tô partilhando. Não. Aí não tem vida. Tu tá viajando. Aí sua vida vai ser mais emocionante que de um Android. Você tá sendo propositalmente um cara ridículo do assunto, né, Davi? É isso que você quer, o Davi agarrar. Se derreteu todo pela menina do caixa lá da Bienal do Livro. O que acontece? Tira! O que acontece? Mentira. É que você tem uma coisa que a psicanálise. Você tem uma coisa que a psicanálise chama nas terapias de bloqueio. Você bloqueia essas coisas e tenta você tenta racionalizar. Chama-se racionalizar uma emoção. Bom, eu tenho isso e você tem aquele papo que a gente já conversou aqui, de manipulação, chamado... Não, você racionaliza Davi, tudo. Olha só. É melhor você ser romântico e concretizar depois do que você ser um cara emocional e tentar racionalizar uma coisa que você não... Você já foi ferido. Ao contrário daquele seu amigo que admite que... O primeiro passo na psicologia é admitir. Ao contrário daquele seu amigo que admite que sofreu aquele negócio lá do 500 dias com ela, mas depois entendi. Evoluiu, você bloqueia, você foi ferido e agora está bloqueando. Peraí, a gente tá fazendo uma psicanálise aqui, falando sobre romantismo. Eu tô falando, eu só acho que o romantismo é uma depois coisa inútil. Essa parte que... Vai, é, você que... Davi, você que é o cara que tá todo errado no podcast. Já, deixa ele tudo falar. Tudo errado. Eu quero que o Davi comece a chorar. Torpedearam ele com os torpedos freudiano que se ferrou. Não, cara, eu tenho razão. Vocês que estão errados. Vocês têm que ser humildes e admitir que estão errados. Mas tudo bem, como a humanidade toda está errada. A humanidade toda está errada. Tem quatro... Lógico, como já diria aquele cara que eu não sei quem é que diz isso. Aquele cara é muito embasado. Né, José? Unanimidade é burra toda. É Nelson Rodrigues. Isso aí, Nelson Rodrigues, cara. Davi. O que, que tem eu, cara? Fale o que deixa aflorar o romântico dentro de você. Esse cara é viado, hein? Boiola. romântica. Não, vamos falar que pegar um gancho. Não acredito muito nessas tretas, não. Eu respeito, assim, essas ideias ingênuas, assim, que vocês têm. Eu acho isso bonitinho, né? Essas coisas assim, não, é que é romantismo, não sei o quê. Mas assim, cara, pode funcionar com caso, mas a maioria das vezes o cara que é muito romântico, ele só se ferra no final, cara. Ele se estrepa, se dá mal. Mas, Davi, se você for considerar todos os prós e os Davi, contras, Davi, é melhor Davi, você se atenção, apaixonar pelo seu videogame, presta cara. Presta atenção, Davi. Todas as pessoas do mundo, um dia, vão casar. Isso quer dizer ou que não. No, isso quer dizer que no final elas se deram mal porque elas casaram com a pessoa que ela gostava. Como assim? Pô, tudo acaba na tristeza se elas se casaram? Pô, mas você tem certeza que aquele casamento vai ser feliz? Ah, isso aí também é querer demais, né, cara? Pode ser. Ninguém pode avaliar o futuro, mas pode apostar no presente. Davi, mas cedo ou mais tarde todo mundo se casa, todo mundo ama. Pode conversar, sobre. Tu é gay, não gosta de mulher, isso aqui pra gente. Não. A gente tem um membro gay, e a gente sabe que eles estão podendo se casar ultimamente. Até pode adotar crianças, mas... Eu falo pra você que você usa todas as armas pra fugir de uma coisa que vai ser inevitável. Eu tô falando, ele já foi ferido, cara. Ele já foi ferido. Passa essa Eu sei que as cicatrizes falam, mas as palavras calam o que eu não me esqueci. Você não manda, ele não você, admite. Essas coisas você não manda recado, não tem hora pra acontecer. As músicas falam muito disso. Tem até uma música de Augusto que fala assim: cuidado que o amor acontece e não manda avisar. Um dia você pode gostar de ir, enfim, essas coisas. Então é isso. Você não tem pra onde correr, um dia vai acontecer. Então, tudo bem que aconteça. Vou morrer também um dia. Coisas infelizes acontecem. Isso é um papo deprimido, hein, cara? Vou morrer. Coisas infelizes acontecem. Mas é bom reparar que a vida não é só isso, cara. Você pode curtir também, cara. Há coisas boas na vida, há coisas que você te dá alegria. Então, um pôr do sol pode ser um dia maneiro. Que, estudar as estrelas, Davi, pode ser um negócio maneiro. Que punheta, hein, cara? Porra! O que, cara? Que medo, mulher é um bicho céu. Bom, mulher é um bicho bom. A gente tem que concordar. Valdir, que medo você tem das coisas. Que medo. Tu tem de medo. Bela de... Você tem medo de se ferir. Nossa. De novo. Valdir, eu vou ser sincero pra você. Davi! Né? Você tem medo de se ferir. É questão de ser negativista, cara. A questão é a seguinte: é que as pessoas acham que o negócio é certo. É quase uma religião de novo, que tá discutindo religião. É, você tem um ponto de vista, você tem um ponto de vista, e quem pensa diferente é estúpido, é maluco, é depressivo, é, não se ama. Eu me amo, cara. Eu gosto de mim, é por isso que eu tô aqui. Eu acredito em mim, por isso que eu tô falando. Eu tô botando minha cara a tapa toda vez que eu falo besteira. Eu me amo, se eu não me amasse, eu não estaria aqui. Davi. Só que eu não acredito em certas coisas, cara. Davi, você quer um abraço? Não, cara, quero não, obrigado. Então é isso aí, vamos acabar aqui com últimas considerações finais. Davi! A vida pode ser feliz, mesmo sendo... Caguei com coisa. Ele disse que a vida pode ser feliz, não disse que ele podia ser, né? Pedro Guijano, boa. Só tem uma coisa a dizer. Manipuladores. Só tem uma coisa a dizer. O romance é inevitável, então abrace isso, porque mais cedo ou mais tarde vai dar merda. Você vai se apaixonar, vai amar. Mesmo que eu esteja agora caindo em contradição, eu não concordo com aquela paixonite aguda. Mas durante o relacionamento, seja romântico. Você tinha um cara que começou dizendo que ia ser contra. Vai acabar o maior putinha aí, ele pensou. É inevitável. O cara, a gente vai gostar, vai se casar, vai ter filho, vai ter família. E eu já posso ver os filhos dos meus filhos brincando. Opa, cacete. Você de cabelo branco. Você sabe qual é a semelhança entre o crack e o romance? Qual? Você se pode no final nos dois casos. Eu penso assim, não. É engraçado, é uma visão. Chega. Mas como diria. Como é que é? Vinícius de Moraes. Que seja eterno quanto duro. É isso que você estava tentando dizer. Que dure para sempre. Não, você estava dizendo, tudo, claro, tudo tem seu fim, mas como ele diria mesmo. Que seja eterno enquanto duro, que seja intenso. É isso aí, Jânio. Eu sou romântico, eu sou, como diria Lulu Santos, eu sou o último romântico dessa zona litoral. Davi. A favor do contra, sempre. É isso aí, eu sou o Harrison e a anarquia é a resposta. Whatever. Eu amo a minha mãe.